já teria autorização do OTAN 3226? Afirmo, 3226, só um minuto. OTAN 3891, no via Juliette, até a remota 1-3 do Fátio 1. Remota 1-3 do Fátio 1, OTAN 3891. Corre, voo 1-7-4, considera 1-0 pronto. 1-7-4, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-1-0 graus, com 0-7 nós. Da TAM, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via UP, Zulu 1-0. Decolagem da pista 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR. Frequência do controle 120.8, aciona 5506. 370 autorizada, UP, Zulu 1-0, decola da pista 10, curva à esquerda, PUCA, transição ZIPAR. 208 é o controle, 5506 transponder, está 3226. Protejamento correto, chama pronto no portão 07, está 3226. Está pronto para o inversionamento, está 3226. Ok, tem um tráfego da companhia, um Airbus, está ingressando no pátio principal, vai passar a retaguarda, prosseguindo para a remota. Após a passagem do tráfego, está autorizado no iniciar no 7, chama táxi, está 3226. Após o tráfego da companhia, está liso de iniciar no 7, chamado para táxi, está 3226. Voo 1714, decola os 32, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom feriado, 120. Boa noite, chegou o 1606, para qual a autorização, Campina Grande? O 1606, autorizado Campina Grande, o nível é o 390, e a UPZULU 1-0 até Neuma, após o direto Campina Grande. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR. Frequência do controle 119 decimal, quais são? O controle 120 decimal 8 e aciona 5516. Vai copiar, é o 390 ao nível, o Pesulu 10, até Leuma, após Campina Grande direto. Decola da 10, curva esquerda, Pucas e Par, 1208 controle, código 5516. Correto, portão 05, chama pronto, gol 9606. Cruzado Belém, o nível 380 via UP Zulu 41 até Coquibu, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Trova. Frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5520. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 01, 35317. Soltar 3226 com 3 horas, desculpa, 58 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna para o italiano. Então 3226, autorizado táxi via pátio Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3. Pátio Índia, ponto de espera, porta pronta 3226, 10 no 3. Agora nós 0 ponta 3226. Então 3226, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 110 graus com 09 nós. Vem decola no 0 da 3226. Braço do paciente. Então 3226, decola os 40, controle agora 120, décima 8, bom voo. 1208, 3226, obrigado. Primeira matrícula. Gol no 606, portão 05, autorizado, chama pronto para o táxi. Ok, irá reportar o táxi de gol, lembra? posição 4, voo 994. Gente, voo 1994, aguarde para iniciar o push. Tem um colega da companhia que já finalizou no 5, vai iniciar o táxi, vai passar a retaguarda. Só um minuto. Para o táxi, voo 1606, 51 a bordo, a altura 4 horas e 50, até na Fortaleza. Autorizado em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste agora 10 no 2, o voo 1606. Frente, vai reportar pronto, voo 1994, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado iniciando 4, chama táxi. Passagem está autorizada do 1606, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 1110 graus com 08 nós. Positivo, vento 1606. Boa noite, 1896, boa noite, pronto cópia, João Pessoa. Autorizado João Pessoa ao nível 370 via Upper Whisky 58 Recife, após direto. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 120.8, aciona 5515. 1896, autorizado de volta. Só confirmando 5515, portão 03, chama pronto, voo 1896. Vai chamar pronto, voo 3517 é o número 2 no setor aguardando. Táxi do Bono 994, POB 146, 12h40, alterna Salvador. Autorizado direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1012, voo no 994. Direita, Índia, reporta pronto, voo 994. Voo 1606, decola 50, controle agora 119 decimal, correção, 120 decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Sete, autorizado pushback, sonamento, chama pronto para o táxi. Pronto, bora lá. e mantém cabeceira 1-0, com 1-9-9-4. 0-9. Gol 1994, autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Vento decolagem 10, 1994. Gol 1994, decola 54, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Tony Salvador, muito boa noite para 3520, final da 10, baixado travado. San 3520, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, o vento 120 graus com 07 nós. Pouso 10, 3520. Para o táxi 353 no 776 a bordo, 413 São Luís Alberto. Autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste 10, 12, 353 17. Confirme para o 353 17. Autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste agora 1012. Passarei no ponto de espera, não. 353, 1-7. Obrigado, visual, vai, Pedro Dragão. Pepe 6746, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguarda, Pepe 746. Mantenha o ponto de espera, 35317. Na 3520 no solo aos 57, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na táxi Juliette. Na sua escuta até Alfa, chamará para ingresso na Juliette 3520. Pepe 6746, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com meia dúzia de nós. Pepe pouso não no zero, Pepe 6746.